Olá, ouvintes do CoffeeCast! Eu sou a Ana e a gente voltou para gravar mais um podcast e hoje sobre um assunto bem legal e que todos vão se interessar, não é nada específico. Então a gente está aqui com duas pessoas para discutir a nova cara da literatura brasileira e, bem, eu explico depois para vocês, depois dos e-mails, o que é esse tema que a gente vai falar. Mas eu sou a Ana e eu faço parte da nova cara da literatura brasileira. Eu não sei o que falar. Eu sou o Jair e não sei o que falar. Sempre, né? Sempre. E também está aqui o nosso convidado especial, o autor Marcelo Pasqualin. Eu espero não falar o sobrenome errado. Seja bem-vindo, Pasqualin. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês, poder participar desse espaço fabuloso de divulgação da literatura nacional. Então, antes da gente começar, eu só queria perguntar para vocês qual é o seu autor nacional preferido ou qual é a obra que vocês mais gostam da nova cara da literatura nacional? Dos novos autores, essa nova geração da literatura fantástica nacional em especial, gosto muito da Ana Lúcia Merege, autora do Castelo das Águias. Uhum. Eu nunca li ela, mas já vi as capas, conheço livros. Eu sou muito fã da Helena Gomes, que escreveu Quimaera, ela fez uma nova versão de Tristão e Isolda. Eu gosto muito do estilo que ela escreve. Mas tem muitos autores bons aí, como André Bianco, que o Jean citou. A gente tem Rafael Dracon, que eu gosto dos livros deles, mas eles são mais pop hoje em dia, né? Eles estão assim mais conhecidos, igual o Dracon mesmo já virou um... Pois é. Sendo editor e tudo mais, né? Ele acabou crescendo bastante, sendo visto, até por publicidade da própria editora. Mas tem muitos autores bons e que não são tão conhecidos assim, né? Como a própria da Janete Fontes. A Janete é uma escritora fantástica, gente, eu adoro os livros dela. Assim, de ter todos eles na minha estante. Olha que eu até esqueci o nome. Mas eu tenho todos eles na minha estante. Eu acho uma autora que traz alguma coisa nova, que ela aborda temas polêmicos e muito bem escritos, sabe? Como violência com a mulher, estupro, violência familiar. É muito bom os livros dela. Assim, livros que mulheres deveriam ler pra ver se, né, tipo, acorda um pouquinho. Mas acho muito bom os livros dela. E a gente tem vários autores, né? Assim, vários autores parceiros do blog aí que são... Olha, deveriam estar ali no destaque da livraria para o pessoal ver mesmo, que são livros ótimos, hein? Tem muito nome, se a gente for falar, a gente vai ficar o cast inteiro só indicando livro, né? Isso é verdade. Mas será que essa geração nova, ela acaba se sustentando sozinha? Como assim, quais são, será, as inspirações deles? Será que eles conseguem... se inspirar só neles mesmos? Será que, né, por exemplo, eu sou escritora, eu me inspiro ali na Janete, ou só com os novos autores ainda eu não tenho essa carga literária para conseguir escrever ou para conseguir desenvolver um bom romance, desenvolver, ter um pouco mais de habilidade de escrita, ou ainda é necessário, é importante correr atrás dos clássicos, ver atrás, claro, daqueles autores que querem realmente fazer uma carreira literária, que querem estudar literatura para poder escrever, né? Tem gente que tem uma história, é autor de um livro só, né? Tem muitas coisinhas. Eu sonho em escrever um livro que tem ideia, eu contar a história da própria vida, e acabo escrevendo um livro só, né? Lança de algum jeito só para aquele livro, realizar um sonho. Mas tem muita gente que quer investir nessa vida, né? Talvez a pessoa desista no meio do caminho quando descobre que não é tão fácil. Mas a gente tem que... Isso que eu queria saber de vocês, né? Será que a gente sustenta por si só, nós, autores novos? Eu já me coloco no meio, né? Ou será que a gente ainda precisa das velhas inspirações, dos antigos romances? Na opinião de vocês. Bom, eu acho que inspiração, assim, nunca é demais, né? Principalmente os livros mais antigos, você tem, além... Da história, você tem uma cultura ali, né? Então você acaba se inspirando também na cultura que eles deixam nos livros, assim como você se inspira também nos autores atuais. tem uma cultura totalmente diferente, uma maneira de escrever diferente, um ambiente diferente, né? Não sei se consegue me entender. Não, eu compreendo bem. Igual eu, pelo menos, quando eu escrevo, eu busco muita referência. Eu sou meio Tarantino para escrever, sabe? Busco muita referência de tudo. Eu adoro livros que eu adorei Jogador Número 1, por exemplo, por causa das referências, sabe? Eu gosto desse estilo de leitura que você consegue linkar com outras coisas. Eu gosto de filmes que têm referências que você consegue linkar com outras coisas. Então eu vou muito atrás, não só das pessoas que me inspiraram, como Tolkien, já falei isso no vídeo meu, mas como as pessoas que inspiraram esses autores que me inspiram, como falei para vocês, eu fui atrás de Beowulf para ler. Ah, eu vou atrás de H.P. Lovecraft, vou atrás de Edgar Allan Poe, porque eu gosto de escrever terror. Então, eu vou atrás não só da inspiração antiga, mas das pessoas que inspiraram aqueles que me inspiram, né? Meio uma escada meio grande. É, tipo, você bebe a água direto da fonte, né? Eu falei até no livro, no filme, no vídeo de Beowulf que eu falei, às vezes o Tolkien esqueceu alguma coisa que eu posso usar, né? A gente tem que ir Claro. atrás. Mas eu acho isso, que hoje em dia, apesar da gente ter muito autor, ter muita coisa, ainda é difícil. Perdão. É difícil um livro novo que inspire muito ao fato de você ler e falar, agora eu vou escrever, depois que eu li esse livro novo, sabe? Eu não sei por quê, às vezes é só eu, né? Às vezes é o meu estilo de leitura também. Mas eu sinto falta ainda, em muitos livros que eu leio de hoje em dia, de. Eu não sei se é um. Falta o tempo para ele se tornar um livro, sabe? Falta um tempo ainda nele. Você pega o livro, parece que ele tá tão fresco ainda, tão novo, né? Acabou de lançar ali. Aí ele acaba não juntando aquela vontade de você, ah, eu vou pegar esse livro e me inspirei, vou escrever. Ou, nossa, que livro que mudou a minha vida. Assim, é muito difícil hoje em dia o livro acabar mudando o nosso estilo de pensar, ou nossa maneira de agir em si, né? Parece que tá tão batido alguns assuntos que, é claro. Tem milhares de assuntos que você sempre vai ver e sempre vai ser repetido. Mas a forma com que os autores pegam esses livros para transformá-los, né? Tipo, não o final, mas o decorrer daquela história, né? Pode ser um clichê normal, mas às vezes o decorrer da história muda o que você está pensando, muda o seu estilo de pensar na vida e tudo mais. É completamente diferente e muda o livro em si. E parece assim, tão, às vezes, tão batido, tão repetitivo, sem muitas mudanças, sem muito estilo diferente. Então acho que falta ainda o tempo para aquilo maturizar o livro mesmo, não tipo a mudança do autor. Aquele livro mesmo que eu acabei de ler. Acho que ainda falta um tempo para ele maturizar, para sair ali da minha mente agora e eu pegar ele daqui a 20 anos, ele vai ser um ótimo livro porque retratou aquela época, sabe? Na minha opinião, isso, não sei se o que eu falei, o que eu enrolei para falar, deu para entender. Mas eu acho isso. Ainda para os livros novos, eu não consigo pegar essa inspiração neles, porque eu ainda acho que falta um tempo de vivência do livro, sabe? Preciso buscar o livro no sebo É, para exatamente. conseguir. Bem, quando a gente fala de inspiração, os novos autores e tudo mais, isso me faz lembrar uma frase da Jane Owen: a literatura é uma doença transmitida por texto, normalmente contraída na infância. Essa frase me remete ao ponto principal. Inspiração para quem quer escrever de verdade não vem de um ou dois livros. Vem da sua própria bagagem, tudo que ela leu até então, tudo que ela viu, tudo que ela vivenciou. A escrita é uma coisa que precisa ser trabalhada primeiro no campo da ideia, da imaginação, e depois lapidada para se transformar no papel. O que a gente acaba vendo às vezes é uma gama de pessoas que querem simplesmente serem publicadas e não serem, na verdade, escritoras. Quando a pessoa simplesmente quer ter um livro publicado, ter nenhuma busca por técnica, esmero e tudo mais, o resultado é um amontoado de livros que saem no mercado sem que realmente produzam algo que toque o leitor. É importante pensar que o livro, quando é escrito, ele tem que ter uma característica principal, que é saber contar uma história. Uhum. Se não houver essa vontade, esse desejo de se tornar real, o livro simplesmente deixa de ter a parte principal dele. É fundamental que a pessoa, quando escreva um livro, realmente estude as suas técnicas, as suas habilidades, vá atrás de bons leitores beta, para colocar isso no papel de uma forma que realmente cative o leitor. Os novos autores têm feito isso? Não todos. Não todos. É muito difícil você pegar um livro hoje em dia com uma técnica mais desenvolvida do que só ali aquele roteiro que a gente já conhece, né? Aquele livro pronto. Sim, de vez em quando a gente vê algumas coisas que simplesmente copiou a jornada do herói e jogou as coisas ali e a pessoa quer que se transforme em uma história sozinha. Outras vezes não tem nenhuma estrutura específica, parecem pensamentos desconexos. O importante é que, pelo menos nos novos autores que têm o maior respeito pela profissão de escritor e um desejo realmente de levar adiante a escrita como carreira, neles há esse esmero, essa vontade, essa busca. Eles são realmente inspirações. É, o que eu até ia falar agora. Eu acho que mais o trabalho em si, a jornada do escritor, inspira mais do que às vezes o próprio livro. Você vê um autor que batalhou, que foi atrás, que correu, que publicou o livro sozinho, depois conseguiu fazer sucesso, às vezes, na internet, com um livro publicado em e-book, e aí a editora foi falar com ele porque viu que o livro fez sucesso, que foi atrás. Porque hoje em dia é fácil publicar um livro? É, se você tiver nome. E é muito difícil você ter um nome, né, ser reconhecido, se você não é um ex-BBB. Né? É difícil você conquistar ali o seu público antes de ter o livro na mão, por exemplo. Aí você acaba vendo editoras que é mais fácil publicar um livro de um blogueiro famoso, né, que publica ali seus textos na internet. Não estou criticando, ouvintes, eu estou discutindo o fato. É mais fácil pegar um livro ali de um blogueiro que já é famoso, que lançou meia dúzia de textos e tem trocentos ouvintes em podcast, por causa do blog, eu tenho esses textos aqui que eu escrevi sobre a vida. Ó, editora. Editora, ele tem muitos leitores, vamos publicar. Editora publica. E às vezes não é um livro, assim, tão construtivo, tão bom, mas vai vender. Ou, assim, é um livro que tem cenas, né, como a gente pode dizer, são livros cinzas. E daí acaba vendendo. Mas será que às vezes, para entrar agora, né, concluir o pensamento, será que às vezes não é o próprio leitor que acaba prejudicando a entrada desses novos autores no mercado? No meu ver, eu acho que um pouco sim, porque é difícil você lançar um livro com o nome de autor nacional ali, é difícil você ir para fora, sim, é difícil você até publicar um livro aqui dentro, é difícil você publicar um livro mais inteligente, entre aspas, pessoal, mais complexo, com uma escrita mais desenvolvida e fazer super sucesso. Ana, eu vejo da seguinte forma. A editora é uma empresa e ela quer ter lucro. Claro. Isso. Muitas vezes ela acaba pegando um livro que vai ter um maior volume de vendas do que necessariamente um livro que teria uma maior qualidade literária. Qualidade essa que é subjetiva, claro, porque afinal de contas, o que cada leitor gosta depende da sua própria experiência de vida. Bem, assim, eu fico chateada como leitora Porque, igual, a gente vai ver lá a feira de Frankfurt que teve. No Brasil foram vendidos mais de... comprados mais de 30 livros para serem lançados no ano, no mesmo estilo que 50 Tons de Cinza. Aí você fica, poxa, você vê um livro como o do Genores, por exemplo, ou vê editoras que tentam lançar livro nacional, sabe? Que eles tentam investir, fazem um sacrifíciozinho ali, tentam conseguir... Mas é difícil você chegar na livraria e colocar o livro ali na estante, porque a livraria já sabe o livro que vão procurar. E você vai precisar de mais espaço para colocar aquele outro livro ali cinza na estante, porque... e não vai ter espaço para o autor nacional. Então, às vezes, eu acho que o leitor acaba prejudicando um pouco essa chegada dos novos autores na própria livraria. Não tanto na editora, mas até na própria livraria. Se você tem uma editora de peso, por exemplo, que chega e, ó, esses aqui são os meus livros, esses livros são o que eu quero que vá para a estante. É mais fácil. Agora, você é uma editora iniciante, que está começando no mercado, você sabe que as livrarias pedem ali cerca de 50% a menos do valor para conseguir colocar o livro na estante. Aí, daí não vale a pena, como você diz, aí não vale a pena para a editora, né? Esse não é lucrativo ter o livro do autor nacional com eles. Uhum. E o leitor só compra aquilo que realmente ele sabe que existe. Uhum. Você pode ter o melhor livro do mundo, com uma capa maravilhosa, com uma revisão perfeita, com uma história emocionante, mas se o leitor não souber que seu livro existe, não vai comprar. Exatamente. Então, a questão da divulgação é fundamental. E é por isso que eu gosto muito do trabalho dos blogs literários sérios, como o Pausa para um Café, que realmente fortalecem essa visão, mostram o quanto temos de valor na nossa literatura. Exatamente, você falou o ponto. Uhum. O leitor compra o que ele conhece. É fácil você ir na livraria e comprar um Game of Thrones, porque você tá vendo o Game of Thrones até no Busdor ali que tá passando na rua. É fácil você ir e até comprar um livro nacional como Fios de Prata, porque você se encheu de propaganda. É fácil aí. Agora pega ali vários autores que a gente tem parceiros do blog que não tem como, pagaram 18 mil para lançar o seu livro. É, você que está ouvindo, que não sabe que é caro lançar um livro. É caro, tem editora que pede 18 mil para você conseguir lançar o teu livro. Como é que esse autor, né, que é gente como a gente, vai conseguir investir mais tanto, além de lançar o livro, para conseguir publicidade? Porque muitos editores não vão atrás assim, ah, vou colocar uma plaquinha ali, uma publicidadezinha no Scooby. Vou colocar ali um bannerzinho. Vamos ver se a gente consegue. Não faz isso, é muito difícil conseguir encontrar assim um livro nacional divulgado. Então, além, é isso mesmo, né? A falta de publicidade acaba prejudicando bastante também essa descoberta dos novos talentos brasileiros. Ana, uma coisa que eu vejo também, mesmo livros nacionais que são muito divulgados, o pessoal ainda assim tem um receio assim, de comprar pela cultura mesmo, assim, né? De comprar livros nacionais. Porque o pessoal está tão acostumado com autor nacional no estilo que passam na escola, que nem... Machado de Assis, José de Alencar. Não é qualquer um que consegue ter uma leitura pesada e ter boas experiências, né? Uhum. Então o pessoal acha assim que às vezes leitura nacional é, né, uma coisa chata e ultrapassada, sei lá, né? Isso, que e eu acho que sim, se nos colégios, além dessas leituras para vestibulares, passassem os livros nacionais diferentes do que eles passam, tipo, mais atuais, eu acho que seria legal para contribuir, assim, para divulgar a cultura da literatura nacional, né? Uhum. E sabe uma coisa que acontece também? Tem muitos fundos, próprias prefeituras, bibliotecas públicas que ajudam autores a publicar, às vezes poucos exemplares, mas uhum. Você consegue publicar um livro. E você não vê isso divulgado, você não vê Nenhuma plaquinha que seja no, escrita em papel lá colada na biblioteca pública da sua cidade. Para Sim. você ir atrás disso, você tem que rebuscar site da prefeitura, você tem que entrar em trocentos sites antigos lá em Flash ainda, descobrir lá no cantinho escondido que não sei quanto da verba da prefeitura lá é destinada a incentivo à cultura e tem um concurso não sei quando, não sei onde, que você pode enviar seus poemas para publicar um livro de poemas tal, sabe? Então, isso também falta, sabe? Uma forma de ajudar os leitores, os próprios escritores a novas formas de publicação, né? Novas Sim. ideias. Até isso às vezes pode incentivar alguém que está pensando em escrever. Assim, ah, eu vou tentar mandar o meu poema lá, sabe? O meu conto. Então falta um pouquinho disso. Eu tô com a ideia de fazer no pausa, mas eu tô com medo de gerar muita polêmica. É um post sobre todos os estilos de publicação das editoras, sabe? Ó, editora assim é desse jeito para publicar. Editora assim é desse jeito para publicar. Editora assim é desse jeito, sabe? Preço, como é a forma do livro, quanto tempo demora para analisar o original, como é a resposta. Eu queria fazer um post assim, tipo, orientação para o novo autor, sabe? Com tudo que eu fui atrás quando terminei de escrever o meu livro para pesquisar. Então, tenho bastante coisa assim. Então, eu até tava pensando, quando eu fui lá para São Paulo sábado passado, conversei com a Lívia, a Lívia até falou sobre isso. Seria bacana fazer tal. Só que, assim, eu não faço no pausa ainda. Quando tiver meio louca, eu faço. Porque eu acho que muita editora, assim, é meio que esconde essa parte, assim. Acho que se o autor souber logo de cara o preço que é, não vai mandar o original, né? Eles vão. Então, eu falei assim, não, por enquanto não vou fazer tanta polêmica. Já chega se eu faço normalmente. É Sim, uma o coisa autor que também eu. tem sempre a opção de publicar de forma independente, sem Claro. depender do editor. E tem muitas formas aí. Até quem quiser, né? Vamos fazer um jabá pro Marcelo. Tem a letra impressa, né, Marcelo? Sim. Eu resolvi abandonar as editoras tradicionais e fazer tudo por mim mesmo. Então, eu tenho os contatos com capistas, com revisores e tudo mais. Então, eu resolvi simplesmente pegar os meus livros, depois de passado pela leitura crítica, e bancar a produção deles por completo. Isso permite que eu consiga fazer um produto de qualidade, a um preço muito acessível para o leitor. Afinal de contas, você citando o exemplo da Última Dama do Fogo, é um livro de mais de 500 páginas, e o preço de venda já com frete incluso está menos de R$ 40. É Você vai muito em pegar um livro conta. desse numa livraria, você vai pagar R$ 59,90, por aí. É, no mínimo R$ 59,90. Porque tem acréscimo de tudo quanto é lado, né? Cada um quer ganhar o seu. E é justo, todo mundo tem que ganhar. Mas às vezes pro autor sai mais em conta publicar independente do que entrar numa livraria. Claro, aí vai do trabalho do autor. Você tem que se comprometer a fazer algo sério, porque daí não vai vender do mesmo jeito, né? Se você fizer lá, terminei o livro, vou jogar isso no Word, não vou fazer revisão, vou fazer mesmo a Meu capa no primo que Paint, mexe no pente para fazer a capa. vou fazer a Cara, capa no Paint, vai assim. uma coisa que eu gosto muito assim é, não sei se tem ainda ali na Rua 15 aqui em Curitiba, tinha os caras ali meio hip que vendiam os livros deles assim, sempre tipo parava e lia uns assim, eram muito bons, tipo uns livrinhos de conto assim, cara, impresso preto e branco, grampeado assim com grampo mesmo, mas eram muito legais assim, tipo que eles produziam e eles vendiam ali. A Eu achava. criativa tem, né? Basta você ir atrás. Pois é. Cara, em 96, eu terminei de escrever o que eu considerava um livro na época. Hoje em dia, olhando para trás, é só uma noveleta. Cheguei numa gráfica que ficava na rua de casa, conversei com o pessoal de lá, fiz a impressão de 100 livros, com a capa feita por um antigo professor de desenho meu na época. Coloquei os livros embaixo do braço e fui vendendo. Isso com 16 anos. Caramba. Olha aí, pessoal, essas histórias que vocês têm que se inspirar nos novos autores. É. Pois, você tem que fazer por assim mesmo. Eu gosto dessas histórias, assim, da pessoa que pega. Eu tenho aqui, não vou ficar esperando pelos outros para conseguir publicar meu livro, para conseguir arrumar alguma coisa. Eu acho bacana isso, esse ponto, sabe? Isso é uma coisa que é muito forte na nova literatura, do pessoal realmente indo atrás. Tem muito autor surgindo, e isso é lindo. Enriquece a nossa cultura. E é a próxima pergunta que eu faço para vocês. Esse boom dos novos autores que está tendo, será que realmente as pessoas estão ficando mais corajosas para mostrar o seu trabalho e estão tirando os seus originais da gaveta? Não se destacando assim, mas bastante gente correndo atrás para publicar assim, né? E sente um certo incentivo. Que nem diz uma andorinha só não faz qual Não faz verão. estação? Tava pensando primavera, inverno, mas enfim, uma andorinha só não faz verão. E eu acho que é isso, né? Tipo, ver que dá mais ou menos certo e corre atrás também. É, eu tava no lançamento do Névoa, eu conversei com vários autores que publicaram junto na antologia. No Névoa mesmo, tinham várias pessoas muito novas. Não que eu seja uma anciã, né? Mas só de 13 anos publicando seu conto. Aí Caramba. você fica assim, gente, que lindo isso, sabe? Você vê que é uma nova geração mesmo, sabe? É povo novo que tá vindo e que tá embarcando aí na literatura, que gosta de ler bastante, que gosta de escrever. Só que é mais fácil quando várias pessoas estão enviando junto. Fazem aquele grupo para lançar a sua antologia, o seu conto, para você chegar do que sozinho, né? Você fica com um pouco de receio de chegar sozinho. Como você diz, uma andorinha só não faz o verão. Então, quando é junto, você vê aquela. Eu vou mandar também. Isso que aconteceu comigo. Quando eu mandei o Névoa para análise, eu falei, não vou mandar o peça, nem vou mandar. Tipo, eu gosto de ler, né? Escrevendo, eu escrevo para mim, não é uma coisa que vai passar. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou mandar, né? E se passar, depois eu vou me arrepender, né? Se não enviar. Enviei, passei e tô aí. Então, eu acho que como era mais fácil ouvir um não com a quantidade de livros que foi, quantidade de contos que foi enviado, do que eu vi o não, tipo, do meu original, por exemplo, né? Então eu acho que é mais fácil, eu, pelo menos, acabei ficando mais corajoso conhecendo as histórias de vários autores. Como teve dia em novembro que a gente fez aquele um bate-papo com vários autores nacionais, e cada um contou a sua história de como foi chegar até ter o livro publicado, aquilo acaba te incentivando. Porque você vê que é difícil? É! Não é fácil, não é um caminho cheio de rosas. Mas eles não desistem. Por que você vai desistir, né? Então, se é teu sonho, eu acho que é bacana ir atrás, correr e ser um pouquinho mais corajoso e tirar o livro da gaveta ali. Hoje tem sido muito fácil buscar uma editora para publicação. Não é fácil publicar, mas ter o contato com a editora é muito tranquilo hoje. Antigamente, você tinha que pegar, encaminhar o seu original por correio, esperar meses e meses para ter alguma resposta que geralmente era um não. Mas hoje em dia, tem editoras que aceitam a sua publicação se você mandar simplesmente a sinopse do livro e dizer que vai pagar. É muito simples. O que era visto no passado como uma publicação pela vaidade, a editora não gostou do meu original para publicar só por ela mesma, mas se eu pagar a publicação, ela vai fazer o meu livro? Uma questão de vaidade, muitas vezes. Hoje em dia acaba sendo até uma necessidade para quem é desconhecido. Alguns editores não vão querer apostar num autor que não tenha algum histórico de vendas, de contato com os leitores. Então, num artigo que eu li há algum tempo, num blog em inglês falando sobre publicação e autopublicação, A gente está quase chegando a um momento em que, quando uma editora for analisar o que você fez de publicação até hoje, vai perguntar: o que você autopublicou até hoje? O que você fez de forma independente, por você mesmo? Uhum. Isso vai ser parte do currículo do autor, cedo ou tarde. Então, hoje em dia, uma vez que você pode encaminhar um conto para uma antologia, tanto as pagas como aquelas gratuitas, encaminhar livros para editora, e aí vale dizer, não há desmérito algum naqueles que querem, né, publicar pagando pelo seu livro, porque muitas vezes essa é a única alternativa que se tem até que a editora realmente conheça o seu potencial. É totalmente válido. Sim. Agora você pode ter o seu livro realmente chegando na mão do leitor. Basta escolher uma editora séria que vai fazer um trabalho legal para você e que não vai colocar simplesmente seu livro no corretor do Word e trazer mais erros do que estava quando você enviou o original. E ter alguma pessoa que possa realmente se responsabilizar por um trabalho editorial, com capa, copydesk, fazer uma leitura crítica e dar um feedback para o autor e falar: olha, aqui não está tão bom, que tal mudar, antes de chegar no ponto de realmente ver o livro impresso. Uhum. Nada pior para o autor do que depois que o livro está pronto, ele olhar: puxa, está todo mundo falando desse terceiro capítulo aqui que podia ter melhorado, e olhando agora eu podia ter mesmo. Se alguém tivesse me falado... Se você está com uma editora, o editor tem que falar isso para você. Senão, onde está o trabalho editorial dele? É, o que você que está pagando, no caso? Você está fazendo coisa para quê, né? É, eu conheço vários casos, peguei livros, e é uma editora até conhecida no meio literário e tal. A autora mandou livro, fez tudo pronto, teve correção no livro, dizem, mas o livro está lá. Cheio de erro, e erro assim que você... Sabe erro descarado? Então assim, poxa, pelo que você conhece da autora, você sabe que ela não ia mandar o livro daquele jeito. Então como você passou, mandou pro Word, corrige aí, Word. Faz o trabalho, máquina. E o livro vai pra venda cheio de erro. Ou com uma diagramação que de repente somem com um parágrafo no meio da narrativa. Não. Ai. É, tipo Game of Thrones, Game of Thrones não. Isso acontece até com um livro conhecido e grande, né? Tipo uma franquia enorme. É, eu tô falando de forma assim. O que eu tô dizendo é uma mera ficção. Qualquer coincidência. Hoje em dia, não é difícil publicar seu livro. Não é. É fácil. Só que, às vezes, você precisa pesquisar bastante. Uhum. Né? Sim, tem gente pagando quase 20 mil por um livro, cujo custo real não chegaria a 10. Olha aí. E tem aquela outra forma. Não quer arriscar vender o livro físico? Não quer arriscar investir assim? Manda um e-book. Tem vários sites que vendem e-book aí. Nossa. Ou... Pois é. Ah, faz um site. Você faz o seu e-book, publica lá com o formulário do PagSeguro, você consegue vender o seu e-book normalmente e pronto. Não, cara, é difícil. Esses dias eu vi uma reportagem de uma menina que ela fez o livro dela, publicou em e-book, e a guria simplesmente ficou rica. Tipo, ela tava vendendo o e-book, eu acho, R$1 de dólar, assim. E uhum. Fez muito sucesso e ela... veio muito, assim, com isso. Eu achei genial, assim, tipo... Hoje em dia tá muito fácil o acesso a e-books, né? Com uhum. várias ferramentas que a gente tem pra ler e-books. Então, essa jogada de publicar em e-book eu acho muito boa também. Eu acho super válido. E até fazendo um jabá, assim, futuro... no pausa, até deixem os seus comentários, leitores, o que vocês acham de uma futura lojinha de e-books aí no pausa. A gente tá pensando nessa ideia. A gente vai soltar alguns contos gratuitos aí para vocês se acostumando com a ideia e conhecendo. Conhecer o livro e conhecer essa modalidade nova do pausa também. Então deixem nos comentários se vocês querem, curtem a ideia. Pra gente também pensar aí futuramente e começar logo com esse projeto. Pensar digitalmente, né? Os livros não são só fisicamente. É claro que a gente adora sentir o cheirinho de livro novo, ter ali só as páginas. Mas é, às vezes é um livro aí de 400, 500 páginas, que é difícil carregar, em um e-book faz muita diferença, né? Às vezes você vai viajar para não pagar excesso de bagagem, tem um e-book. Eu só acho que os e-books deviam ter um preço um pouco melhorado, assim, mas sei lá. No pausa vai ser barato, gente. Ah, aí é bom. Porque eu vejo muito e-book com o mesmo preço do livro impresso, assim, eu acho injusto. É, isso é. Você não tem o gasto com o papel, você não tem vários gastos, né? Mas é a vida, né? É a vida. É, e como a gente entrou na parte de publicar o livro, o que é difícil, se não é, como a gente disse, tem várias opções, não é difícil. Quais são as apostas de vocês para o futuro, assim, dessa nova literatura? Se tem algum livro que vocês leram, que vocês conhecem, que vocês acham que assim, vai ser o novo clássico, assim, daqui a muito tempo? Difícil dizer em novo clássico, porque um clássico é um livro que se faz com décadas, séculos. E nossa literatura, por mais que os novos autores tenham surgido aqui com ideias fantásticas, ainda é muito nova para isso. Eu não vejo um novo Machado de Assis, um Alves de Azevedo entre os novos autores ainda. Provavelmente existe, mas está entre aqueles que nós ainda não conhecemos o estilo de escrita, porque simplesmente não sabemos que o livro ainda já está escrito. Então, se esse novo Machado de Assis tiver um pouco mais de divulgação, quem sabe a gente possa descobrir as suas obras. Apareça aí, manda pra gente. Manda pra gente conhecer. A minha aposta seria no autor Daniel Galera. Esse autor publicou vários livros, como Barba Ensopada de Sangue, Cordilheira. Ele é um autor da Cia das Letras, ele é um gaúcho. E os livros dele eles se diferenciam muito do que a gente está acostumado a ler quando fala em nova literatura. Eles são romances pesados, que geralmente tratam de algum assunto muito sério, e não são livros com finais felizes, que eu adoro. O livro Cordilheira mesmo dele, que é um romance, assim, é pra ser mais romântico, é pra ser... Quando você termina de ler o livro, você tem a sensação, assim, que não é um livro de agora, sabe? Não é um livro que você... Não é um autor que tem 20 anos nas costas, sabe? Você fica muito surpreendida quando lê. Então ele, eu acho que é uma aposta que a gente vai ouvir muito e falar daqui a alguns anos ainda. Além dos livros, dos autores dos livros novos, eu tenho visto um burburinho assim, de autores de HQs nacionais muito bons também. Estou achando bem legal isso. Só pra constar. Tem muito autor nacional de HQ. Que tá surgindo aí, e várias editoras nacionais de HQ. Isso eu acho fantástico. Inclusive. A gente tem um autor parceiro nosso do blog, que ele tá trabalhando como editor em uma editora de HQs, que publica novos... publica autores nacionais, ilustradores nacionais. Eu acho isso muito legal. Tem uma... aqui o Maurício de Souza tá fazendo um trabalho genial agora com umas graphic novels, graphic novels, que eles lançaram um selo, Graphic MSP, Graphic Maurício de Souza Produções, junto com a Panini, que eles estão lançando graphic novel com os personagens da Turma da Mônica. O primeiro que lançaram agora foi o Astronauta. O Astronauta Magnetar? Isso, cara, ficou genial. Muito bom mesmo. Daí eu tava vendo, eles têm planos pro Orar, Cassio e outros personagens, que eu esqueci o nome agora, que tem essa parte mais filosófica, assim, desde a Turma da Mônica. Eu acho que vai ser muito bom, porque a qualidade está muito boa. É, isso é bacana, quando você consegue pegar um livro nacional e um HQ nacional e você vê que tem o mesmo trabalho, a mesma Sim. dedicação de um livro que vem de fora. Eu acho isso muito, muito, eu fico muito orgulhosa. Não consigo. Outro exemplo é o Day Tripper, não lembro o nome dos autores agora, que eles estão fazendo sucesso internacional já também. Day Tripper é de autores nacionais e está fazendo sucesso foda lá fora. Muito É, legal. agora que você falou de sucesso lá fora, eu lembrei do caso do Daniel Galera que eu comentei. E se eu não me engano, eu acho que eu não estou enganada, ele conseguiu publicar o livro antes em Portugal do que aqui no Brasil. Ele lançou em Portugal, fez sucesso, a editora reparou nele lá fora e publicou os livros dele aqui. Cara, pois é, o Day Tripper, se não me engano, foi a mesma coisa. Você vai para fora, né? Tipo, encontra outros ares para conseguir publicar o livro dentro do seu país. É até meio irônico, né? Mas é. Tipo, pra você ver que, tipo, talvez se publicasse primeiro aqui no Brasil não ia fazer tanto sucesso. O pessoal espera o sucesso lá fora pra depois, ah, fez sucesso lá fora. Então deve ser bom mesmo, sabe? Eu tenho a impressão que o pessoal pensa assim, às vezes. É difícil confiar, né? Você, assim, né? Não, vou pegar esse livro, vou dar um crédito pro autor. Vocês pelo menos espera. É igual aquela coisa, primeiro você fez a comida, primeiro deixa os outros experimentar para ver se tá bom. Exatamente. Mas acho que a gente falou bastante, sim, sobre esse. A gente nunca chega em conclusão nenhuma nesse podcast, né? Mas eu acho legal essa conversa, ouvir vários pontos de vista. E eu queria, sim, que o Marcelo contasse um pouco dos seus livros pra gente, né? Já que a gente tá falando sobre novos autores. Contasse um pouquinho pros leitores do Pausa, que inclusive tem uma promoção no blog. Pros autores do Pausa, ou A Última Dama do Fogo, eles conseguem com menos 25% de desconto. Jean, Isso é bom. acho que os alienígenas pousaram. Bem, o livro A Última Dama do Fogo fala da trajetória de uma jovem que é encontrada sem memória numa praia logo após um naufrágio. E enquanto ela tenta descobrir quem ela é de verdade, ela é acolhida numa ordem mística, onde aprende magias que vão mudá-la e mudar todo mundo à sua volta. É uma história de fantasia, aventura, da busca de si mesmo, a reconquista da magia perdida. E como a Ana falou, numa parceria que a gente está fazendo, o livro está saindo por menos de R$ 38 para quem comprar direto pelo banner do blog Pausa para um Café. Olha aí, pessoal. Olha as vantagens que vocês têm de ler o Pausa. Você acha aí que a gente fica só conseguindo livro pra gente, né? O leitor do Pausa também tem desconto. A gente vai atrás de coisas pra vocês. Quando a gente. Eu dei uns dias de banners pro Marcelo. Fiz isso com vários autores, assim. Que a gente quer também divulgar mesmo, né? Mostrar esses autores que não tem, assim, aquela coisa. Ah, vamos colocar um banner ali e tal. A gente fez isso pra divulgar. Aí o Marcelo veio com essa oportunidade e falei, vamos dar o desconto pros leitores. Com certeza. E daí E agora em breve a gente vai ter também uma segunda edição de um outro livro. Um livro que foi escolhido pelos leitores do Pausa como o melhor livro de terror de 2012, O Regência de Olha aí. Ossos. Eu tô muito Regência de curiosa pra Ossos é. O Regência de Ossos é a história de três mulheres. Uma que simplesmente quer justiça, a outra que quer poder a todo custo, e uma terceira que quer apenas ser reconhecida como filha. E a história dessas três mulheres acaba se cruzando enquanto uma legião de mortos-vivos se ergue contra um baronato inteiro. Uou. Os leitores do Pausa acabam escolhendo como melhor livro de terror de 2012, numa votação que me surpreendeu bastante. E olha, tinha livros assim, livros até internacionais concorrendo. Poxa, Stephen King. Sim, eu posso falar de boca cheia que eu ganhei do Stephen King numa votação. É, olha aí, vai jogar na cara. Quando encontrar o Stephen King, ganhei de você. Bom, também o dedo na cara dele, né? É, exatamente. Eu fiz isso pra câmera que agora. Olha aí, olha. Então, pessoal, eu quero. Novas informações sobre essa nova edição. Vocês vão tendo pausa aí. E comprem o Última Dama do Fogo lá pelo blog. Aproveitem esse desconto. Porque, poxa, é um livro de quase 500 páginas. Por 30... Mais de 500. Mais de 500 páginas, olha aí. Por 30 e... Eu até vou conferir o preço certinho pra vocês agora, olha. Sou muito prestativa. Fazer o serviço de marketóloga, né? Me formei pra quê? Perdão. Vocês conseguem um livro de mais de 500 páginas por R$37,50. Frete grátis. E frete grátis. Desculpa, mas eu acho que eu vou acabar o frete. Eu vou acabar o cash agora e vou ali fazer a minha compra. Vamos! Então aí, leitor, acabou de ouvir o cash, vai lá, tem um banner no pausa com a imagem do livro, tá lá 25% de desconto na compra do livro Última Dama do Fogo, apenas para leitores do pausa. Você vai lá, clica, a gente até deixou o banner lá. Atenção! Aproveita! E conheça o trabalho do Marcelo, você pode conhecer o blog dele, é só entrar lá em www.letraimpressa.com.br. Ela conheça, Marcelo é nosso autor parceiro há um bom tempo já, né, Marcelo? Isso é verdade. Um bom tempo já. E é uma ótima parceria que a gente tem. Acho bacana isso quando os autores... Realmente a gente consegue ter uma parceria legal, porque parceria já diz, né? É um ajudando o outro, não é só a gente querendo livro ou só o autor querendo divulgação a todo custo. Eu acho que os dois juntos conseguem fazer um trabalho muito bom. E eu acho que isso que os autores novos também têm que ter como dica, né? É primeiro analisar bem o blog, analisar o trabalho que ele faz com outros autores. Isso não é feio, não é antiético. Você está preocupado com o seu livro. Conversa com os outros autores parceiros do blog. Vá atrás, conheça o trabalho e aí sim firme parceria, né? Eu acho isso muito importante. Se eu futuramente lançar um livro, eu vou ver esses pontos primeiro. Então, eu acho que é isso. Um grande abraço aos nossos leitores aí que acompanharam e ouviram esse cast. Deixem suas opiniões, falem como foi aí publicar o livro de vocês. Deixem as suas respostas para as perguntas que a gente fez nesse cast para os nossos dois participantes. E deixe sua opinião sobre a lojinha do Pausa também. A gente vai tá aí ter reuniões para decidir várias coisas no futuro do blog. E é claro que a gente quer fazer o melhor para vocês. Com podcasts agora que a gente vai estar aí nesses próximos meses gravando aí direto para não deixar faltar conteúdo. O nosso objetivo é ter um podcast por semana, deixar o Sérgio louco. Mas eu vou ajudar ele aí. Então é para ter um vlog por semana, um cast por semana. A gente vai estar aí enchendo vocês de conteúdo, que não vai faltar. A gente tá com uma parceria muito bacana em fevereiro, que vocês vão descobrir aí, que vai pro pessoal de Curitiba, vai ser fantástico. E é isso. Aguardem os próximos casts. Quem gosta de Clube da Luta, a gente vai ter cast sobre Clube da Luta. A gente vai ter um cast sobre Senhores do Castelo, a gente vai entrevistar a Tami Luciano, então tem muita coisa vindo por aí, e é isso, né? Valeu, Jean, muito obrigado, Marcelo, por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo participar desse podcast, você é uma hostess muito simpática. A host que não para de falar. Eu sou muito tagarela, gente, meu Deus. Não deixe os outros falar. Mas, Marcelo, fica o convite pra gente um dia fazer um podcast só sobre a Última Dama do Fogo. Um cast especial, o que você acha? É só marcar que estamos aí. Poxa, eu vou comprar meu livro, vou ler e daí a gente faz. Perfeito. Aí, um cast só sobre a Dama do Fogo. E deixem aí, pessoal, também um pedido muito importante pra vocês agora. Os autores que vocês querem que a gente entreviste, que a gente vai estar entrando em contato com os autores pra marcar o CoffeeCast entrevista. Vai ser aí os 40 minutos só entrevistando os autores para vocês saberem mais sobre novos livros, a vida do autor. É praticamente um Marília Gabriela aqui. Eu voto em chamar o Chuck Palahniuk. Olha, vocês não vão me aguentar no cast, daí já pensou? Chama o Stephen King para ele se explicar porque ele pegou o segundo lugar. Verdade. Fazer um debate entre vocês dois, né? É isso aí, pessoal. Um beijo e até o próximo cast. Falou.